Chicago 8487, no solo 27, livre via Golf. Poderia confirmar título de curiosidade do estado Tango Uniforme Serra, a rádio? Via Golf, confirma? A matrícula Tango Uniforme Serra do Alto Chicago, qual é o significado? A matrícula do 8487 é o Alpha Charlie. Confirmando o indicativo chamado Calçane TUS, você saberia o significado? Ah, tá cargo mesmo. Suficiente, chame o solo 219. Boa. 209, boa. Tomador, bom dia, 3604, final da 10. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 099. 30 pouso 10, 3304. Tango 3304, no solo 231, livre via Eco, chame solo 121, décimo 9. Ok, Eco 129, obrigado, bom dia, tá, 3304. Mike Yankee, o número 510, vou ir para a Sarau de Itapuã, reporte quando pronto para a descida, o altímetro em Salvador na 020. Deixa para 500 pés, Oscar Mike Yankee, o altímetro permanece no 1020. Vou ir para a Sarau de Itapuã, reporte visual com campo. Sarau de Itapuã, descendo para 500 pés, com contração. Bom dia, Azul 279, onde espera para nós? 2791, bom dia, autorizado, LM, mantém no zero. Ali mantém 2796. Azul 2796, autorizado decolagem, vista no zero, vento 150 graus, 089. Viva decolagem 2796. Nome é zero, sendo identificação, chegada para mais uma autorizada. Desce para o nível de voo 050, voo direto ITAP, altímetro em Salvador na 020. Angra Cruzeiro November. Tá 53 milhas, noroeste, Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o nível de voo no 05 e mantenha-se regras de voo visual. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. Do 2796, decolado aos 40. Chame controle de Salvador, 120.8. 8, o azul, 2796, boa. Controle de Salvador? A Cruzeiro November está a 5,6 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo na 05 e mantenha-se em regras de voo visual. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 1-2-5-4-5-2-6-8-5, Salvador, o azul 2796, decolando, passando 1.600 pés na saída contra. Azul 2796, contato radar, supera o nível de voo, submantém o nível de voo 080 inicialmente, altímetro Salvador na 020. Acessão 080 no 020, sente, pode voar Conde em condições visuais? Voe direto Conde, confirma essa razão de subida, 2796. 1.200 agora. Gente, apenas para informação, há um tráfego posição e agora 12 horas, 1.3 milhas, mantendo o nível de voo 090. É um Papa Alfa 34. Subir e mantém o nível de voo 080. É, subir e manter o 080, tem o mesmo no TGS, o azul 2796. Confirma que está mantendo 1.200 pés de razão por minuto? Afirmo, agora subiu um pouquinho para 1.500. Gente, retração para prosseguir na subida, curva direita, proa 070. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível de voo 100, reassume navegação, voe direto a Aracaju. É, ciente, ascensão... Usar uma centena para o de Aracaju, confirme o nível autorizado da magnética 070. Azul 2796, curva direita para o 070, submetendo instruções para o nível de voo 150. Em caso de falha, ao cruzar o nível de voo 100, voe na proa de Aracaju. Paciência, então magnética 070, ascensão 150, ao cruzar uma centena, proa de Aracaju, o azul 2796. Controle, o Oscar Mike Yankee, visual com campo aqui já, próximo a etapa. Oscar Mike Yankee, chame torre, Salvador, frequência do 08-95. Sente, gato. O Oscar Mike Yankee, Itapuã. Estamos no Oscar Mike Yankee. General 021 no vento do aeródromo, 140 graus, 099. Autorizado o cruzamento do campo, reporte base pela direita, pista no 7. Gente, vai iniciar o cruzamento, passará na base pela direita do 7. Foca Mike Yankee, base da 17 pela direita, com 11 embaixo da rádio. Romeu Oscar, Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Sim, estou autorizado, Oscar Mike Yankee, 17. Queen de November, confirme a altitude que mantém, o tempo que está investido agora, passando 8.500 metros. Queen de November, controle. Porque está, agora não recebo seu modo Charlie, anteriormente estava recebendo em descida, passando 8.700 metros, confirme. Do Tá, Eco, Índia November, informa que recebe apenas o primário do seu equipamento. A gente confirma que está mantendo o nível de voo 100. Tá, Oscar, ao estacionar, frequência livre. Sim, graças, até a próxima. Ilhéus, frequência da 20 décima 1. Luna 60, voo direto Duna, desça para 2.000 pés, sem restrições, altímetro 0021, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, reporta estabilizado. Gol, o Luna 60, copiou o controle. Afirmativo, 2.000 para de Duna, com 1.020, confirma. Luna 021. 0-2, confirma. 6? Confirma 2 mil na Floridona, né? Por 1-1-6-0? Afirmativo. É. 299, está ao ponto de espera da 190 na sua exposição. Zuca 299, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Ciente, a linha decola autorizada da 10, azul 4299. Salvador, bom dia, OTAN 3179, espera 10, pronto. OTAN 3179, bom dia, autorizado, alinhar e manter Y0. Alinhar e manter Y0, OTAN 3179. Zulu 4299, decolada 53, chame controle em 120, decimal 8. 1208, 4299. Controle azul 4299. Azul 4299, contato radar, observatório nível de voo 320, após 2000 pés, voe direto Leda. A 2000 Leda. Ciente, aguarde para iniciar a rolagem 3179. Então 3179, autorizado a decolagem, está 10, vento, 130 graus, 099. Completa sinal, chame 2, frequência 98, decimal 95. 795, obrigado, approach as soon as 3101, the way you received information below. Channel 6311, squawk identical, the both arrival distance until 4,000 feet, flyable for arrival, altimeter 1021. Roger, both. Both descend to 4,000 feet, QNH 1021, the Channel 6311. Sir. San 3179, decolado ao 56, chame controle 120, decimal 8. 120, San Salvador, San 3179. 179, contato radar, deslocar o nível de voo 320, via saída São Bruno. 320, São Bruno. Controle Salvador Azul 2796, solicito nível 170. Para o nível de voo 170, 2796. 170, 2796. Voo 1160, no solo aos 59, livre via Fox, chame solo 121, decimal 9. Evacuando via Fox, 219, 1160. Vitorinho de Delta, controle? Pode ser a mais encerrada. Vice radar encerrado, mantém o nível de voo 090. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Mantém o nível 090, para controle 120, decimal 3. Azul 4299, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8. 235-238. Azul 2796, controle. Não escuta, prossiga, 2796. Azul 2796, está a 64 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, submantém o nível de voo 170, chame o controle Aracaju, frequência 20.3. Confere, vai chamar Aracaju 203, o Azul 2796, boa. Boa. Centro 179, chame Centro Recife, frequência 28.35, alterno 23.8. 2835, 2385. Bom dia, Ocha 6312, ponte 090, pronto. Easy Connection 021, clear the LS X-ray final approach for runway 10, com established. Ok, eu vou com established, descendo, total 1021, Ocha 6311, set fire. Salvador, o voo 271, troca um piloto. 271, aciona identificação, chegada bom foi autorizada, precisa para o nível de voo 050, altímetro na 021. 060, 021, voo 271. Permanece autorizado, 050 ou 070? 050. 050, graças. Santana 6312, decolado aos 07. Chame controle Salvador, 120, décimo 8. 208, chamei a 6312, obrigado, bom dia. Igualmente. Contato radar para o nível de voo 370 e acesa Puca. 370 Puca, ou chamei a 306312. Complete approach, call Salvador Tower, frequency 118, decimal 905. 118.95, thank you, ma'am, and good day. Size clear to land runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Roger, clear to land runway 10, Russia 601. Bom dia, é o papapá de Rafa Tomás. Papapá de Rafa Tomás, prossiga para o controle. Decolou do Alicia, se arrende com a Índia, para o município de Aquia Sul. São Robson 44, 2 a bordo, código 0141. Dime a localidade e destino. Destino, município de Iaçu, Bahia. Pouso em grupo do Luta. Gente, confirme o tempo total de voo. Tinha uma pausa em aproximadamente uma hora. Com pausa aos... Pausa aos fono do... É... Fono 230, tá? Confirme, é, em mais uma hora, a usina 3021. Positivo, fono 3202. Gente, ele mandava Mike, reporte livrando a CTR. Portava livrando a CTR, Mike. Eita, Mike, confirme, vai prosseguir para a localidade ao número 1010? Ah, está autorizado, 500 pés, tá? Gente, reporte livrando a CTR. Tá livrando, Mike. Linha 3102, chama Centro Recife, frequência 925.45, altera 926.85. 2545-6302, hoje. 271, chegada para 2010, QNH 1021. Autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pistana 0, reporte estabilizado. Para 2000 pés, o altíssimo 021, autorizado ao final da ILS X-Ray. Bom, 2000 pés. He came to by the right, contact to ground 121, that's one item. By the right hand, 121, anything coming, I say, until back to tráfego Salvador. Bom dia, TAM 3663, para a cópia Guarulhos. Informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, mantenha assim regras de voo visual, considerando o pouso na localidade do grupo Zulu hoje no 3-1-2, e frequência livre da presente para coordenação com os possíveis tráfegos locais. Realmente. Estabilizado. 2171 completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, até a volta. Salvador, com 2171, bom dia, para Futura. Sou 2171, ajuste no 021, vou tirar a aproximação, aguarde, atravessar o pouso. Aguardando. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, já entrou no 40 graus, 10 nós. Pouso 2171, completo aí? Prossiga, confirme. Pouso 2171 autorizado, pouso pistão 0, vento 140 graus, 1 nós. Esse pouso 10 com 2171. Meu Charlie Alpha, Foxtrot, bom dia. Vamos para a decolagem? Charlie Alpha, Foxtrot, centro de acionamento. Poste pronto para a decolagem. 3304, autorizado a Lima, tem pistão zero. A Lima tem 190, tá? 3304. Foxtrot para o sol, vento no 40 graus, no 4 nós com para norte. Aqui está 3304, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 40 graus, no 4 nós. Livre decolagem da 10, tá? 3304. Foxtrot decolado ao 26, para norte, aguarde 23. 3304, decolado aos 26, chame o controle Salvador, 120, 28. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Altan 3304. 1230, chame o controle Salvador, frequência 120.8. 3304, contato radar, se prepara o nível de voo 360, via Santa Boruna. 360, Arboruno, da 3304.